violência, mano, não queremos guerra, mas esqueçam as drogas, vamos viver em paz. Pois nessa vida já sofri demais, entrei nas drogas, malandragem, nunca mais. Mas infelizmente a violência acaba com nossa nação, muitas crianças morrendo com calibres na mão. Mas a vida continua para todos aqueles que querem viver. Eu, o sonho de uma criança, se perdi ao vento, pra todo mundo ver, acreditar que tudo que tem que ser assim, assim será. A sua morte vem como uma resposta imediata, não é a vida de uma criança, e sim de todos que estão em parada errada. Sua mãe desesperada agora chora todo dia, pois não tem mais o seu filho. Reza um Pai Nosso e uma Ave Maria, pede forças a Deus pra continuar vivendo. Não quer ver mais os seus filhos na mão da sorte, isto é, num hospital morrendo. Temos vários exemplos de amigos que se foram correndo risco o tempo inteiro, uma corda no pescoço, esperando apenas o momento certo para ser erguida. Um vacilo à toa, com certeza não acordará nos próximos dias. Mas por quê? Isso tem que acontecer de uma forma tão brutal, o ser humano de regredindo pra era animal. Ao chegar em casa, mais um noticiário na TV, mataram vários na periferia. Um era marginal e cinco pais de família. Mas de quem é a culpa? É minha ou sua? Porra nenhuma, são todos aqueles que fecham os olhos e não querem nem saber. Não sou eu que tô na boca, foda-se quem vai morrer. Um moleque jogado, seu sonho perdido, um ferro e um baseado e vários inimigos. É, véi, e vários inimigos. Apenas mais um sonho perdido. Eu peço a Deus que volte, fique ao nosso lado. Fica ao nosso lado, fica ao nosso lado, irmão. Fica ao nosso lado, fica ao nosso lado, então. Um moleque jogado, seu sonho perdido, um ferro e um baseado, vários inimigos. Lição de vida, alguns mortos e outros vivos. Infelizmente agora um considerado bandido. Como sair dessa parada? Não vacile, moleque, tome cuidado com a morte, a hora é chegada. É, véi, a hora é chegada. A vida bandida não é só cara da periferia, muitos trabalham, a maioria são pais de família. Vilões com suas roupas cinzas pensam que tem o poder, com a mente vaga é só fazer e vai acontecer. A bura chega, todos no paredão, a vizinhança ouve gritos, que nada é só mais um arrastão. Mas como podemos viver em paz com tanta violência, pois cada dia um mano é jogado pra trás. A cada dia um velório e choro, a expressão daquela mãe é de pleno desgosto. Será por causa das drogas ou rixas antigas, ou seu filho foi morto pela bandidagem ou pela polícia? Um moleque jogado, seu sonho perdido, um ferro e um baseado e vários inimigos. É, véi, e vários inimigos. Apenas mais um sonho perdido. Eu peço a Deus que volte, fique ao nosso lado. Fica ao nosso lado, fica ao nosso lado, irmão. Fica ao nosso lado, fica ao nosso lado, então. Chega de violência, mano, não queremos guerra, mas esqueçam das drogas, vamos viver em paz. Enquanto houver impunidade e injustiça na periferia, não mudaremos essa triste realidade, nosso dia a dia. Muitos se foram e não voltarão jamais, deixaram a tristeza e a lágrima no rosto dos seus pais. Porque é mais fácil matar do que criar uma vida. Deus no toque lhe faz, o ser humano no gesto lhe tira, sem pensar no tempo que ele levou pra te criar. Uma mãe gera seu filho para outra vir e matar. Aí eu te pergunto, aonde está inocência? Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais violência. É, eu vou continuar morrendo daqueles que se foram, não me esqueço, ainda me lembro. Lembro do Shell, Rony, Pelezinho, Léo, Shot e o Fabinho, irmãos que se foram com essa violência, mostrando que nesse país o que impera é a decadência. Mas que nada, véi, temos que encarar a vida. A impunidade toma conta, mas tem várias saídas. Basta viver em paz e não ser um homicida. E não ser um homicida. Um moleque jogado, seu sonho perdido, um ferro e um baseado e vários inimigos. É, véi, e vários inimigos. Apenas mais um sonho perdido. Eu peço a Deus que volte, fique ao nosso lado. Fica ao nosso lado, fica ao nosso lado, irmão. Fica ao nosso lado, fica ao nosso lado, então. Um moleque jogado, seu sonho perdido, um ferro e um baseado e vários inimigos. É, véi, e vários inimigos. Apenas mais um sonho perdido. Eu peço a Deus que volte, fique ao Fica ao nosso lado, fica ao nosso lado, irmão. Fica ao nosso lado, fica ao nosso lado, então.